vai cuidar da sua vida. Ó, mulher, não quero mais te ver, e em te fazer, se foi essa minha sorte. Meu sangue é forte, vou te perder. Chora, chora, meu amor já foi embora. Meu amor já foi embora. Chora, chora, meu amor já foi embora. Meu amor já foi embora. A vida ingrata veio agora me ensinar que a mulher que se maltrata nunca mais me quer abandonar. Eu que tratava meu benzinho com carinho, fiquei sozinho no meu penar. Chora, chora, seu amor já foi embora. Seu amor já foi embora. Chora, chora, seu amor já foi embora. Seu amor já foi embora. Meu amor já foi embora.